Nada, 1-0, ok. 3662, ele para o procedimento e ele é o Swiss para a pista 0. Está 3662, dá para a gente voar direto para a servida 366 para a final do procedimento e ele é o Sexy Rei da pista 0. Correção, e ele é o Whisky da pista 0. Opa, obrigado, Whisky, está a comando 366. Só um ajuste, por favor. 1-0-2-0. Tem mais ajuste. Tem restrições para 2500 pés, altímetro 1020, autorizado ao final do procedimento LS Whisky, reporte passando de órbita 366. Reportar, passando 366, altão 3662. Altan 3662? Prosseguir. Brisa 372? Mantenha 366, 3662. É ótimo, obrigado. Salvador, Oceania 610, informação Sierra, boa noite. Oceania 610, boa noite. Aciona identificação, chegada vão mais de uma autorizada. Foi para a posição ETAP, desde para nível de voo 050, altímetro na 020. ETAP 050, ajuste no 020, com médio, Oceania 610. Estabilizado ao localizador 3662. Completa final, chame torre frequência 98.95. 1895. 3662, estabilizado, NS da 190. Sam 3662, utilizado pouso na pista no zero, vento 140 graus, 07 left. E depois então, reto 3662. Na 0, Voiduna, desça para 2000 pés sem restrições, altímetro na 020, autorizado ao final do procedimento ILS XRI da pista na 0, reporta estabilizado. Direto Dona, 2020 o ajuste, reportaremos estabilizado no final da X-Ray da 10, 63, 10. Confere 5916, reporte para o Paradax. Dá para o Paradax. Autorizado, reporte no hotel Confere 5916, só confirmando o decorrer da decisão. Negativo, só para decisão. Enche o reporte no hotel para prosseguir a cabeceira. Agora no hotel Confere 5916. Então 3662, campo 243, direita 1219. 1219, obrigado. 5996, autorizado o cruzamento da pista no zero. Após chame o solo em 121.9, ao continuar o táxi com alguma aeronave no final. Autorizado a pista, ingressar pela Alfa? Firmo. E na Alfa chama o solo em 121.9 para prosseguir até a cabeceira. Salvador, Panamera, 310, final 210, boa noite. Oceaner 6310, vento 150 graus, 79, autorizado, pouso na pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Oceaner 6310. Ecos do November está em contato radar, agora 57 milhas noroeste de Salvador, aciona identificação, ajuste seus corredores visuais de Salvador, voe direto para a SEAS antiga rotatória, reporte para descida que ele é dado no 020. Desça para 1.500 pés, Ecos no November, mantenha-se em regra de voo visual, voltímetro no 020. Chanel 6310, 7150, 1219. 219, obrigado. Força aérea 59 no meio, autorizado, linha aérea de comando pista no zero, vento 140 graus, 79. Controle 1 2 0 da sinal 8. Controle 1 2 0 da sinal 8. Para Salvador, Sassera 59 1 6. Força aérea 59 no meio, suba para o nível de voo 190, via saída Conde, está em contato o radar. Força aérea 190, me pedindo saída Conde, força aérea 59 no meio. Patão com o Romeu Tango Gol, que prossiga para o controle. Modulando com controle, chame o solo. Patão com o Romeu Tango Gol, prossiga. Tangoso autorizado, tá? Em ingresso na pista no 7, reporte no cabeceiro no 7, alinhado e pronto. Romeo 096, sem identificação, chegada bom médio não autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1020. Identificou, desça 050, direto chegada bom médio no Alfa, 1010, voo 020, voo 1095. No Golf, devido a outro tráfego, transplano feio de aproximação, transige inicialmente seguindo o corredor Axé e após prossegue na proa para Petrolina. Comprei, senhorita, estava com o chefe de motor, posso copiar a informação? Ok, devido a outro aeronave se aproximando do transporte de feio, você transige inicialmente sair com curva direita no corredor Axé e após pegar a proa de Petrolina? Isso, então inicialmente na proa do corredor Axé, após a utilização, a própria pessoa em Angola. Certo, Romeu Golf, grátis. Hamilton Golf, já pronto decolagem? Lento 150 graus, 79, autorizado decolagem do Hamilton Golf, após curva direita e aguarde autorização do controle para prosseguir direto para Petrolina. Eco 3 Novembro, reporte visual com campo. Permitinho, já tá visual, senhorita, Eco 3 Novembro. Eco 3 Novembro, mantenha a proa de Ásia, chame pelo Salvador, frequência 98.95. Proa de Ásia, 295, 14 Novembro. Boa noite, prossegue, continua aproximação, reporte nacional número 7, o ajuste é no 020. 120, ajuste, vai reportar na final da 17, é com o 090. Estou no Golf do Colom 03, via direita, controle 1208, mantendo no meu teste. Direita, controle 208, breve, até no teste. Salvador, Papatango, Hamilton Golf. Hamilton Golf, meu nome é Pé de Corredor Axé. Aguarde para prosseguir na subida e vá direto para o Petrolino. Pé de Mantenha no meu pé de Corredor Axé, aguarde a autorização para o Petrolino. Tango. Mantendo o Golfo, qual que é ideal para o destino? 341. Gente, mantendo o Corredor Axé. Mantendo o Golfo, confirme e dá presente a proa ideal para o destino. E 52, Silvio, tá bom. 0 graus, 9 nós, todos os pousos na pista 17. Pouso autorizado, é com o 1-9-6. Mantendo o Golfo, voe direto ao destino, suba para o nível de voo 075. Direto destino, subindo para 075, Romeu Tango. Pouso 096, reduza a velocidade indicada para 2309. Mantendo o Golfo, apenas para informação, há um tráfego prosseguindo para pouso na pista 17, Patalfa 31, passando agora 1.500 pés em descida. Ah, certo, tráfego, Papatão, meu tango. Salvador, após bloquear a Conde, autorizo o controle 59 no meio prosseguir direto para Natal. 359 no meio, mantenha a posição Conde, após transferência das comunicações para o controle Aracaju, solicite ao mesmo a possibilidade de voar direto Natal. Sim. 096, deixa via para 2000 pós, QNH 1020, autorizado ao final do procedimento ILL, taxi rei da pistola 0, reporta estabilizado. SV para 2000 pés, 1020, chama estabilizado, com 096. Tango Romeu, Tango Golf, quando possível, chamado para a pouso de petrolina. 1h40 a partir do presente. Novembro, Sol, Sol 09, se o nosso fosse livre. 5996. Está agora 59 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantém o nível de voo 190. Chame o controle da AKG frequência 90.3. Chame o controle da AKG 90.3, controle 5996, estabilizado aí, né? Voo 0096, completa final, chame torre frequência 98.95. 2295, obrigado. 0096. Salvador, boa noite, chegou o 096. 096, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 150 graus, 79. Ele pouso, pista no zero, igual 1096. Salvador, vou passar no meu tango. Prossiga. Liga a Flor Ideal Cristina, solicita acender pro 085. Romeu Tango Golf, confirme subida para o nível de voo 085? Sim, senhor. A Magnet é 353. Romeu Tango Golf, informa o nível correto na rota. Confirme intenções. Subida para o nível de voo 095 ou mantém o 075? Nossa, então vai manter o 075, meu tango. Bem, tipo. Tango Golf, apenas para corrigir, o nível de voo 085 é o correto na rota, o 075 é o incorreto. Mas sim, senhorita, não questionei que às vezes tem nível de aerobia invertida, né? Mas como é voo visual, seria o correto então 085 na rota. Ainda desejo 085 como final? Afirmativo, 085 como final. Ele mantém o 085 no meu Tango Golf. Mas também pelo 085 e mantém, meu Tango. Thank you. Passou pra passar no meu tango. Prossiga. Uma coisa, 0 hora e 33 minutos. Cliente. Salvador, 3197, ponte 0, próximo. 3197, utilizado em área de cola de piscina 0, vento 140 graus, 8 nós. A linha de cola, da 3197, da coluna 24, chama o controle 120, decimal 8. 308, 197. Salvador, 3197, da coluna 50. 3197, contato radar, separa o nível de voo 340, após 2 mil pés, voo direto líder. 340, após 2 mil, voa lenta, o 3197. Cruzeiro 2 está em contato radar, agora 64 milhas, sudoeste Salvador